A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Se aproximar a data de aniversário do Menino Jesus, o mundo parece ser coberto por apenas sensações de alegria, fraternidade, e parece que todo mundo é vencedor, né? Muitas conquistas. Agora, falando nisso, eu vi que você ou sua mulher postou no Facebook um presepinho. O Menino Jesus parece uma sandália havaiana. A minha esposa, isso é a ideia, sempre comprar essas coisas badabauês, tá nisso aí, todo mundo tá achando que é uma havaianinha que tá aí. O José, o carpinteiro e a Maria parece dois South Parks, né? Parece. O Natal do Kenny. Então, mas hoje em dia parece não haver muito espaço ali pra quem perdeu, né? No final de ano, pros mal-humorados. E também não parece ter espaço pros judeus, né? Que também acabam por não comemorar a data e tal. O Brasil, que se diz um estado laico... Em feriados católicos. É impregnado de feriados cristãos. E as crianças evangélicas, judias e macumbeiras ficam constrangidas ali. Verdade. Na escola. Tem aquele climão de hipocrisia de amigo secreto, né, cara? Faz todo mundo rir ali. Todo mundo parece que é amigão e não sei o quê. Exato. Isso até enche a cara de cachaça na festa da firma, que depois todo mundo começa a beber. Aí algumas verdades saem à tona. Afloram. Eu não vou negar que eu sou um desses que fica mais com a cara mais cheio de carrancas ali, porque eu nunca fui muito fã de natais. Na minha casa, na infância, nunca tivemos comemorava essa pungência toda, não. No dia 24 ia dormir logo depois da novela. Se eu tivesse alguma tia que tivesse inventado de fazer alguma coisa, a gente ainda correu o risco de ir pra lá, mas nunca fomos acometidos por esse clima natalino. E eu gosto hoje, eu gosto do final de ano por conta das férias coletivas. Mas eu fico vendo as pessoas aí todas felizes, né? Com o seu panetone de segunda categoria que ganharam da empresa, né? Todo mundo se preparando pra mastigar um peru ali e tal. Peru seco. Geralmente peru é seco, né? É seco. Eu não gosto de peru. É uma ave que eu também não sou dos maiores fãs, não. Enfim, eu também não sou nem um pouco afetado por essa febre consumista aí de 13º, e as pessoas vão lá e acabam por derrotar, depois não tem dinheiro para pagar o IPVA em janeiro. Outra coisa também que eu acho terrível, você vai cobrar de mim, Walter, porque aconteceu no ano passado, mas IPVA tá atrasado. Nunca mais vai acontecer, é botar pisca-pisca na casa, né? As casas nos bairros ficam parecendo uma Las Vegas desvalida, né? O Alexandre comprou aquelas mangueiras com luz dentro. É quando você tem um filho, as coisas mudam, né? Mas depois você não quer fazer mais, porque eu tomei choque e picada de vespa subindo em cima da casa. Olha, nunca mais bota essa merda em casa. Mas eu tô falando, isso aí acontece comigo, né? Porque a maioria das pessoas ainda tem os seus natais muito esbanjadores e todos não são acometidos por essa doença como eu, a síndrome do cringe, né? O cringe é aquele bicho que não gosta de Natal. Mas enfim, como eu não sou um exemplo a ser seguido aí por não gostar muito do Natal, talvez por conta de algum trauma de infância, desse não ter festejado tanto, eu sei que muitas outras pessoas curtiram e até hoje curtem o Natal. Mas aconteceram em muitos natais alguns traumas, né? Um presente que não vinha, um parente que não apareceu na festa, ou algum tio que acabou bebendo demais e dando aquele vexame. E nessa edição do Agente 86 é justamente sobre isso que a gente quer falar, sobre natais que foram frustrantes. Walter Rezende, você que é um exímio comemorador de natais aí, quero saber, você teve algum maldito de um Natal frustrante? Já tive problemas natalinos, sim. Um deles, eu me lembro que foi um Fusca bate-volta que eu ganhei. Eu tenho esse Fusca até hoje. Olha só. Tá em boa estado, tô querendo vender lá na Praça Benedito KY. Ele veio sem pilha. Olha só. E era... Isso é um problema. Foi um problema. Teve também aquele problema que eu já relatei aqui no Natal, do lugar onde a gente fazia churrasco e o cano explodiu. Pernil, geralmente você assa pernil nas churrasqueiras nos natais, né? Pernil lá em casa era mais no forno. Ah. Minha mãe sempre comprava um pernil. Sim. Eu lembro de todo o ritual do pernil. Primeiro, na noite anterior, o que fazia? Ela comprava o pernil inteiro, com o toucinho. Olha só. Então eu lembro que na noite anterior tinha torresmo. Porque ela comprava o pernil, tirava o toucinho do pernil, que é todo aquele depois conjunto... Depois vira baconzitos. Todo aquele conjunto, pele, gordura e um pouco de carne. Fritava os torresmos. Olha só que beleza. Na noite anterior. Aí ela pegava o pernil, enchia de buracos pra enfiar azeitona. Isso, exatamente, porque o pernil, como é uma parte gordona ali, né? Até pra se pegar o tempero mais lá no fundo, tem que fazer uns buracos gigantes. Minha mãe costumava temperar com cerveja. Eu achava ótimo que ela deixava uma criança de 7 anos, que era eu, tomar um pouco de cerveja que ela usava pra temperar. Eu adorava essa época que o alcoolismo infantil era promovido pelos pais e mães. Uma vez o pernil caiu no chão. Aí, naquele ano, eu falei, puta, isso vai ser uma grande frustração, porque não vai ter o pernil, porque caiu no chão, juntou com o pelo do gato. Amigão. E vai ficar tirando o pelo do gato, né, cara? Amigão, comprou mais uma garrafa de cerveja, lavou o pernil com a cerveja. E o que poderia ser uma grande frustração, acabou voltando a ser um excelente banquete. Transformando num pernil e tanto. Muito bom. Eu já até falei aqui nas outras edições comemorativas passadas aí de Natal, mas eu gosto de repetir essa frustração minha de Natal, porque foi o primeiro e único peru que adentrou ali na minha casa. Minha mãe deixou sob minha tutela a responsabilidade de cuidar daquele peru ali no forno. O que ela fez? Ela pegou e falou assim, vai ficar aqui no forno, aquele pininho vai subir e aí se apaga o fogo. Acho que você contou essa história. Exatamente. É muito boa. O pernil sadia, vou explicar aqui, Walter. O pernil sadia, ele vinha com o pino. O que era aquele pino? Acho que tem até hoje, não é? Não sei, cara. Eu tenho raiva de peru por conta disso. Termômetro. Ou era um termômetro, ele chegava no ponto ali, né, de assadura, né, ó, pronto, subia aquele pininho vermelho, desliga o forno, daqui a pouco ele tá pronto pra ser consumido aí por todos. E a minha mãe saiu e falou, Alexandre, você fica aqui, olha ali pra aquele pontinho, vai subir um pininho vermelho, você apaga o fogo. Fica aqui vendo isso. E eu fiquei ali sentado como uma besta na frente do forno. Botou uma cadeirinha. Né? É, fiquei ali. Aquelas cadeirinhas feitas com cano. Não tinha umas cadeirinhas. Que era uma estrutura de metal. Exato. E uns caninhos. Isso. Tinha uma cor de rosa. Exato. Aquilo ia desfiando, ia soltando os canudinhos. Exatamente. E a dignidade ia indo embora. Se é que um dia houve. E está Alexandre sentado e vai passando o tempo, e aquele calor do forno ali me fazendo suar, e aquele pino não aparece, e eu vejo o peru diminuindo de tamanho, e aquele pino não sai pra fora. Pra finalizar, a hora que aquele peru ficou do tamanho de uma codorna torrada, você tirou. E a coisa não rolou, eu simplesmente não sabia o que ia acontecer. Minha mãe chegou e queria me matar. Por quê? Eu falei, mãe, mas olha ali. E de fato o pino não tinha subido. Simplesmente. É engraçado que geralmente... E não tinha direito do consumidor naquela época também, né? E geralmente o pino sobe muito antes do peru ficar pronto. Geralmente não sei se você já teve a curiosidade de abrir aquilo, mas aquilo consiste numa molinha, um metal que, dependendo da temperatura, ele vai se romper e vai liberar o pino pra cima. Mas eu acho que tinha um durex na parte de cima que impedia o pino de sair. Ela mas... se tirou do plástico? Porque se não tirar do plástico, o pino não sobe. Pior, o peru tinha sido ganho pelo meu pai. Obviamente, já falei de algum fornecedor de alguma coisa lá que deu esse peru pra ele. Dono da pedreira, ele puxava a pedra. Isso, mais ou menos por aí mesmo. Acho que era o dono do Porto de Areia. Naquele Natal, a gente acabou comendo um frango de padaria, comprado às pressas ali, né? Padaria já fechando. Pra tentar resolver a situação. Seu pai teve que arrancar o frango na mão de uma velhinha. Praticamente isso. Agora, o maluco era depois. Eu acho que eu fiquei anunciando que a gente ia comer peru no Natal, acho que foi uma semana falando pra molecada. Ai, em casa vai ter peru. Aí depois a molecada. E aí, como que é o gosto do peru? E aí? Você literalmente comeu frango e arrotou peru. Mais ou menos por aí mesmo. O Alexandre, o Gilberto Caligari mandou um e-mail aqui, eu vou ler, abre aspas. Minha grande frustração natalina ocorreu em 1990. Eu, com meus 8 anos e ainda crendo nessas entidades sobrenaturais, fui levado ao Shopping Center Norte para ver o Bom Velhinho de perto. Afinal, dizia a música ali do promocional do Shopping Center. Center Norte, Center Norte. Papai Noel, existe você mesmo, mora lá. Claro, lembro todas as músicas natalinas. Era assim, Center Norte, alegria, chegou. gente mora lá. Um outro clássico de músicas natalinas também, vê se você lembra o nome do banco, que era assim: quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender. Meninas? Não, nacional. Ah, eu lembro que o garotinho, ele... Tá, ele corria, ele vinha correndo, só pra cantar no final. Pra você, é verdade. Foi nacional, cara. Mas enfim, segue aí o e-mail do Gilberto. E assim foi minha família toda saída do extremo sul da cidade, lá do Grajaú, e quase 3 horas de um sol escaldante dentro do Opala Commodore do meu pai, sem ar-condicionado. Chegamos suados no shopping. Eu estava radiante para ver o Papai Noel e pedir para ele um brinquedo que, inclusive, ele nunca me deu. Um banco imobiliário edição especial Disney. Mas minha frustração nem foi não ter recebido o presente. Foi o fato de, após quase uma hora na fila para sentar no colo do velhinho e fazer meu pedido, isso depois de ficar cozinhando dentro do Comodoro. Faltando apenas 2 crianças na minha frente, simplesmente o Papai Noel desmaiou e não se reanimou. Me lembro claramente dos enfermeiros do shopping levando aquele senhor suado e desfalecido, sem a menor panca de que me daria algo. Depois rolou um comunicado que ele tinha sofrido um infarto. Será que ele morreu? Cara, que maldade com esses velhinhos, né? Já com seus 70 e tantos anos. Verdade. Com aquela roupa maldita, pesada. Dentro E eles têm que deixar a barba crescer e tal, né? Pra fazer uma verba extra agora no final do ano. Mas o que acontece? É um calor maldito essa época no Brasil, né? A gente não deveria nunca ter importado essa cultura americana de roupa pesada, nunca, de Natal cheio de neve, onde não tem, né? Eu nunca vi um Papai Noel desmaiando, mas eu já vi na praia. Eu não sei como é que é no resto do país, mas no litoral paulista tem uma profissão nada digna, que é o vendedor de algodão doce, que fica debaixo de um sol de 35 graus. Ele fica com uma roupa de piu-piu, de frajola, de pateta, de banana de pijama. Banana de pijama, naquele calor da porra, vendendo algodão doce. É muito comum você ver um banana de pijama passando, aí dá uma parada, dá uma cambaleada e bimba, cai em cima de um tupperware cheio de farofa de um banista ali do Perequê. A ouvinte Flávia Oliveira diz que se frustrou muito, pois em um Natal no meio dos anos 80, ela queria muito ganhar o boneco do Bozo. Qual não foi sua surpresa negativa quando abriu um embrulho e lá tinha sim um Bozo, só que era apenas o shampoo do Bozo. E seu pai logo tratou de consolar, dizendo: desculpe, filha, mas o dinheiro só deu pra isso. Agora, o pior nem foi ter ganho um shampoo do Bozo. Ao usá-lo pela primeira vez, minutos depois, um tufo de cabelos meus saiu na toalha. Será que era base de cocaína? O Bozo tinha essa mística, né? De cheirador. Dá uma inalada. É. O ouvinte Ricardo Nunes nos contou o seguinte: caras, uma das grandes frustrações que tive, não só de Natal, mas da minha vida, pois fiquei traumatizado em choque por horas, foi o seguinte. Acontece que eu vi o Papai Noel de um Natal de família, embriagado e beijando minha mãe na boca! Ok, que depois de eu ficar estático, acomedido pelo mesmo piripaque do Chaves, saca? O Papai Noel se revelara ser o meu próprio pai, e então toda a mística em torno do bom velhinho foi por champanhe abaixo. Mas a cena de ver a minha mãe teoricamente chifrando meu pai com São Nicolau me deixou desgostoso com o Natal pra sempre. Já pensou, cara? Saber que a sua mãe tem tara por sexagenários? Imagina, você tá ali. Que voa de rena? É, cara. amigões, deem um curtir na nossa página lá no Facebook, que é por onde também você fica sabendo quais são os próximos episódios, né, que rolam por cá. Deem uma sacada lá no nosso site, no agente86.com.br. Lá dá pra você ouvir todos os 200 e tantos episódios que a gente já fez. Esse é especial de Natal, nem precisava ninguém ter dado dica, obviamente. É, a gente sempre faz essas homenagens aí no final do ano. Tem o nosso e-mail, que aí sim, se você tiver uma dica, mande pra gente alguma ideia de memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Dê um toque lá no falecom@agente86.com.br. E toda segunda e quinta-feira a gente tem aqui os episódios novinhos em folha. Duas histórias rápidas aqui de natais frustrados. A gente lembrou dessas músicas de natais, que eram clássicas aí, né? Tem um chegado meu, ele fala que tinha a tia dele trabalhava numa agência de publicidade que era responsável ali por essa campanha do Nacional. Esse meu brother é o Vinícius. O que acontece? Ele fala que a tia dele trabalhava nessa agência de publicidade e falou que ele participaria daquele coral. É mesmo? É. E ele ficou empolgado, contou pra galera toda. Ah, vocês não sabem, eu vou participar do coral. Ele ficou, tipo, o ano inteiro falando. Porque, segundo ele, aquilo foi gravado em janeiro pra passar no Natal. E beleza, e ele ficou contando. Vocês vão ver, eu vou participar. Ele chegou a gravar. Mas no corte final ele não apareceu. No corte final ele não apareceu, cara. E ele disse que acontece, ele ficou muito frustrado. Isso. E segundo a tia dele, contando pra mãe, depois ele ouviu a história, que as crianças mais feias eles não mostraram. Que loucura, cara. E um outro Natal frustrado, nesse caso, não, a pessoa não se frustrou, mas ele frustrou o sonho de outras crianças, que é muito pior, que é meu amigo José Donizete Marques, também já citado algumas vezes aqui. Foi o ano de 94, que foi um ano de Copa, né? Ele juntou no final do ano ali, botou aquela barba vagabunda de algodão. Comprado na ladeira por geral. Exatamente. Botou aquela roupa e tal, comprou alguns brinquedos, juntou uns amigos, subiu em cima de uma S10 e saiu periferia fora distribuindo presentes. De Papai Noel em cima da S10. Em cima da S10. Exatamente. No sol de dezembro. Uhum. E o que acontece? Além dos presentes vagabundos que ele comprou também na 25 de março, juntando os amigos, que era o quê? Bambolê e bola, né? Na empresa que ele trabalhava, tinha sobrado de brindes promocionais da Copa umas espécies de putz, vuvuzela? Não, era vuvuzela, mas não, naquela época não existia vuvuzela. Ela tinha um como se fosse um fole, lembra sei, disso? Sei, lembra sei. Disso? É uma vuvuzela com fole. Exatamente, era uma vuvuzela com fole. Verde e amarela com o logo da empresa. E aquilo sobrou da Copa e o dono da empresa falou, leva aí pra doar pras crianças. Tava ocupando espaço. Beleza. Aí tá lá, parou a S10, tal, doou ali bambolê, bola de plástico vagabunda, boneca ruim. E da hora que foi nesses brinquedos, ele começou a dar ali os brindes com o logotipo da empresa ali, né? Diz que veio um pai todo grandão, tal, tal, tal. Bravo. Segurando a criança pela mão. E deu ali aquela vuvuzela. Aquela vuvuzela do inferno. Diz que a criança começou a chorar, que não queria aquilo, queria uma outra coisa e tal. Aí o pai olhou, o pai falou assim... Ô meu amigo, você não enfia essa merda no cu? Frustrou o Natal de outro.